me ligando aqui numa hora dessa aqui, bicho. Não conheço esse número aqui. Alô? Oi, alô, é o DJ Gilberto que tá falando? Não acredito, quem que tá falando aí? Aqui é o rei do pacote, Dom Wagner, meu querido. Você tá brincando, sério, é o Dom Wagner mesmo? Tô ao vivo e a cor, meu querido. Ô, Dom Wagner, pô, satisfação, cara, e aí, o que que você manda? Ô, cara, eu quero gravar um CD pra você da Hilux Pancadão, velho. Você que é o cara, bebê, então eu quero que você grave um CD maravilhoso aí, tem jeito, meu bebê? Ó, você quer que estilo de CD? Porque tem alguns CDzinhos aí que eu não tô fazendo, Dom. Que estilo que você quer de CD? Ah, eu quero um dance maravilhoso, um dance top, bebê. Eu sei que é o cara aí, né, cara, entendeu? Ô, Dom Wagner, só que é o seguinte, bicho, ó, vai pesar um pouquinho no bolso aí pra fazer o CD com o Giba aqui, viu? Rapaz, aqui tá com papel, bebê, manda o som pra mim, cara, eu quero tocar na Hilux Pancadão. Vai, então demorou então, já que você pediu, segura então, que agora a bronca é comigo, viu, Dom Wagner? Passar bens.